santo, sou pecador. Eu sou um santo, sou pecador. Eu sou meu, eu sou todo, eu sou Deus. Deus e o diabo no reino do lago. Sejam bem-vindos.